ar e Nominata 616. Olá pessoal, aqui estamos mais uma vez no Inominata 616, eu sou o Coveiro e depois de ler essas 25 edições aqui, eu fiquei pensando como é que seria a versão do passado, do presente eu já sei, né, e do futuro do Coveiro. Eu espero que ainda continue com o braço até lá, né? Oi, eu sou o Felga e ainda bem que o Thor não deu de cara com o Kratos. Aqui é o Paulo Arthur e o Jason Aaron, depois de jogar Metal Gear para pecado original, resolveu jogar God of War para o arco do Thor. Eu imaginei exatamente isso. God of War. Ó, mas querendo ou não, cara, tava bebendo o Thor ter cara de deus, né? De algum deus aí da guerra aí, né? Na verdade é que só tinha dois matadores de deuses pra fazer referência. Eu quase falei do Seiya, porque o cara já falou do Kratos. Então... Ah, meu Deus do céu. Você podia ter guardado pro meio do podcast, né, Paulo? Já queimou a etapa. Já queimou a bala logo na sua introdução, cara. Bom, como vocês sabem, a gente sempre dá aquela parada pra nossa leitura de e-mails. Vai ser a nossa última leitura de e-mails do ano e volta daqui a pouquinho. E-mails. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails, a última leitura de e-mails do ano, com o nosso amigo Paulo Arthur. Olá a todos. Voz é essa? Que voz? De olá a todos. Não é Halloween não, é da gente tá perto do Natal, rapaz. Ok. Tem dois e-mails aqui, Paulo. Vai ficar alguns e-mails devendo pra 2016, mas esses dois não podiam faltar. Principalmente o do Lucas Pitovski, nossa, de novo ele, de Guarulhos, São Paulo. Que foi um e-mail que ele mandou um pouco mais depois, né, sobre o que ele achou da Jessica Jones. Então ele começa assim: boa tarde, este é o meu segundo e-mail. Gostaria de dizer que gosto muito do site e dos podcasts. No fim de semana de estreia de Jessica Jones, assisti todos os episódios no sábado, só para ouvir o programa de vocês. Que mas coincidência, para... nós também. É, pois é, né? A gente tem que ler de algum jeito. A gente não teve acesso assim a todos os episódios antes, né? A gente teve aos primeiros só que a gente decidiu gravar só quando viesse tudo, né? E aí, continuando. Mas para minha surpresa, após maratonar a série na hora de ouvir o programa, descobri que era sobre a HQ da Jessica Jones e não a série. Mas mesmo assim foi bom. É, Lucas, a gente primeiro lançou da HQ, né? E aí uma semana depois a gente, geralmente pra gravar, pra editar todo esse trabalho aí todo, a gente tem que ter um time, né? Mas até que foi rápido, a gente lançou na quarta-feira, não foi, Paulo, o programa? Foi na mesma semana. Na mesma semana, calma, povo, calma que a gente tem uma equipe limitada e tempo é pouco. Aí ele fala, nesse momento estou baixando um programa sobre a série do Netflix, ansioso. Olha, ele tava escrevendo e baixando o novo podcast, né? Sobre a série eu achei maravilhosa, é muito pesada. Eu e minha irmã fomos assisti-la na sala e logo no episódio 1 vimos muita violência, sexo e palavrões. E pela primeira vez no universo cinematográfico Marvel, vimos cenas homossexuais. Assistindo essa série, eu não conseguia imaginar que aquilo fazia parte do mesmo universo colorido dos Vingadores. Gostei muito do vilão. Fiquei por horas pensando como seria legal ter esses poderes. A personagem que menos gostei foi a Jessica, que eu só conhecia pelas HQs dos Novos Vingadores, onde ela já tem uma filha e era casada com Luke Cage. Pelo que eu vi na série e ouvi no podcast de vocês, a Jessica é uma bêbada, vadia, vagabunda, boca suja, que às vezes tem sentimentos heróicos. Mas foi muito bom ver o Luke Cage, a Felina, o Homem Púrpura e o fucking Bazooka. Bom falar com vocês. Em breve mandarei mais e-mails. Bom, esse é o tipo de série que ele e a irmã deles não podiam ver na sala, mas você pega surpresa pelo pai, né? Cara, sério, tu não aprendeu com Game of Thrones, não? É, mas eles imaginavam que era uma coisa Marvel, uma coisa mais leve, né? Não um filme que os dois personagens iam quebrar uma cama de cara, assim, né? Cara, sério, Demolidor já não dava pra assistir também. Tinha... Como é que chama? Fratura exposta na primeira, no primeiro episódio, cara. Ai, ai. Agora, outro e-mail agora do Renato Pereira. Olá, nobres bacharéis do Marvel 66. Como vão? Espero que bem. Estava pondo em dia alguns podcasts antigos e acabo de ouvir a trilogia onde vocês contam a história da Marvel desde a Timeline até a saída do Jim Shooter. Ao final do último episódio, meu conterrâneo Coveiro fala que devemos pedir incansavelmente para que vocês comentem sobre os anos 90. Ora, aí eu lhes mostro essas informações. A Panini está relançando os encadernados do Massacre. Ano que vem teremos um filme do Deadpool contra... e dos X-Men contra o Apocalipse. As novas Guerras Secretas juntaram vários universos paralelos, inclusive o universo Heróis Renascem. Rob Liefeld voltará para a Marvel em 2016. Nossa, que ótima notícia, né? Tô emocionado com isso. Sabe o que tudo isso significa? Nada. Pois é. Ainda assim, gostaria de sugerir não apenas um, mas sim um all new, all different trilogia de podcasts sobre a Era das Trevas, os anos 90. A Era dos Illuminati, com Bendis, Morrison, Miller, Brubaker, Ellis, Hickman e Aaron. E a Era do Jogo da Velha 1, onde as revistas são zeradas a cada 15 dias. E é o maior sufoco para entender que fase vem antes ou depois das outras. Espero que tenham gostado e sigam minha sugestão. O programa de vocês é 10. Um abraço. E aí, Paulo, o que é que achou da sugestão dele? Pra começo de conversa, o anos 90 é quando foi criado Nat Grey e quando o Falcão de Aço era publicado. Logo, Era das Trevas, você tá falando com as pessoas erradas. Cara, Falcão de Aço é uma das poucas coisas que presta. E quase 91, eu nem conto ele praticamente como anos 90 mesmo. Vai que até 92, alguma coisa se safava ali dos anos 90. Deixa eu ver aqui. Agora, Illuminatis, cara, o nome deles eram arquitetos. Na verdade, era pra ser fila da demissão da Marvel, porque o cara era arquiteto e a primeira coisa que você sabe, a única coisa que você sabia é que daqui a 6 meses o cara ia sair da Marvel e ir pra Image. Ai, ai, ai. Não exagero, o Bendis tá lá até hoje. Não, cara, é que o Bendis é aquele cara que... É o cara que permanece, sabe? Tipo, todo mundo... The Last One. É, o Last One. É o único que sobrevive. Cada vez pior. A cada reboot dos arquitetos, ele fica pior e pior e pior. Mas ele continua lá, ele persevera. Ele é, sei lá, tipo, o Milton Cruz do São Paulo. Ele vai ser o Chris Claremont dos anos 2000. Ah, mas o Hickman também tá lá, talvez até agora, né? Ele já disse que vai tirar um ano sabático. É, vai tirar um ano sabático, merece, o trabalho do cara é show. É, oh, mas o Baker saiu, o Miller saiu, o Morrison saiu, o Ellis de vez em quando tá lá, né? É que o Ellis tem aquele negócio, ele fazia 2 edições de hype, aí ele viu que ele já não tava conseguindo mais enrolar o povo com 2 edições, agora ele faz só 6 edições de hype, e o povo ainda vai cair nessa historinha dele. Porque, cara, não, até hoje eu não perdoo aquele negócio de ele gastar uma edição inteira do Ultimate Quarteto Fantástico só com o Reed dizendo, olha gente, golfinhos, tudo bem, o Dr. Destino tá lá do outro lado da Europa, a gente vai falar sobre golfinhos. Deixa de reclamar do trabalho do Hélio, cara. Tanta coisa boa que ele já fez, você só se preocupa com esse negócio do Ultimate. É, eu peguei raiva, cara. É enrolação demais. É. Tudo bem, a gente tá falando do Ultimate. Um lugar onde o Bendis gastava 6 páginas só pra mostrar o Peter se salvando de uma queda. Como se a gente soubesse que ele usa a teia. Paulo, calma, Paulo. Tenha mais espírito natalino, Paulo. Cara, só um instante. Espírito natalino, a gente vai falar sobre deuses pagões. É, exatamente. Então aproveita que o podcast, o tema dele é muito bom. Entra no espírito aí dos deuses nórdicos. Tudo a ver, né? Bom, então a gente encerra por aqui nossa leitura de e-mails. Como sempre, né, pra quem quiser entrar em contato, você pode mandar diretamente pra Illuminati@marvel66.com ou então no site, menu de contato, preenche todo o questionário. Que com certeza a gente vai estar lendo aqui em algum momento, né? Os que ficaram sobrando ainda vão ser lidos no começo de 2016. Então, Paulo, a gente já antecipa aqui um Feliz Natal pro pessoal que participa quase que ativamente da sua leitura de e-mails, né? E também ouve nosso podcast. E um Feliz Ano Novo pra todo mundo também. Bom, pra quem perdeu as primeiras edições dessa nova fase do Deus do Trovão, né? Que por acaso tava até devendo, né? Ter uma revista do Thor que levasse o subtítulo da sua alcunha, né? O Deus do Trovão. Pode ter a chance de acompanhar, pelo menos as 5 primeiras edições, num relançamento muito, muito bacana da Panini, que aconteceu esse ano, né? São 5 partes de um grande arco que praticamente durou um ano inteiro desse primeiro volume das revistas do Deus Trovão, enquanto o Jason Aaron estava encabeçando, né? Foi um arco que começou com essa guinada na revista, né? Do carniceiro dos deuses, né? O matador de deuses. Teve um pequeno interlúdio e concluiu numa nova série de 5 edições, né? Com a Bomba Divina, né? The God Bomba. Mas basicamente a gente pode definir que isso é um arco só, porque a premissa de trabalhar com 3 linhas temporais se manteve durante todo momento. O vilão é o mesmo, né? E a equipe criativa, por incrível que pareça, se manteve a mesma durante essas 11 edições, que é uma coisa que é muito, mas muito rara de se estar vendo esses dias, né? De manter assim, como aconteceu, né? O Jason Aaron e o Ezad Ribic, que recentemente, inclusive, esteve aqui no Brasil, né? Durante praticamente quase um ano, mês a mês, em todas as edições. E, cara, merecia mesmo até vir uma edição de luz. Quer dizer, já é uma boa edição de luxo essa que a Panini lançou, né? Mas uma completinha com essas 11 edições. É uma coisa que eu tava até esperando. Eu sei que o produto final fica até meio mais caro, né? Mas talvez seja coisa que vale a pena repensar no futuro lá, muito distante, de vir essa coisa fechadinha. E esse arco, né? Esses dois arcos que acabam sendo um só, né? É o principal da revista. É o grande epopeia de Thor. Uma das coisas que mais se destaca, desde o começo a gente trabalha com 3 linhas temporais diferentes. E que acabam tendo uma ligação, né? São 3 linhas temporais que tem o Thor de diferentes épocas. A gente pode dizer que é o Thor jovem. Um Thor que mal aspirava a ter o Mjolnir, né? Ele até usava um outro machado, o Jarnsborn, né? Ou alguma coisa assim como se pronuncia, não sei. O Thor do presente, o Thor atual, né? Que inclusive combateu na Saga do Infinito, né? Que eles chamam de o Thor Vingador. E por fim, o Rei Thor, que praticamente é um Odin, né? A figura paterna que ele sempre quis evitar de se parecer com o pai de todos, né? Ele acabou ficando tão parecido que até ele se confundia, né? Ele encontrava com o Thor do futuro e falava: pai? Ele disse: pai, não, sou eu. Quer dizer, é você. E isso acho que foi o grande diferencial dessa saga. O Jason Aaron tá podendo brincar com um Thor viking, um Thor jovem, um Thor herói e um Thor, como é que eu colocaria aí, apocalíptico, uma coisa desse tipo. E a gente não cansava, em momento algum a história ficava cansativa. Ela jogava de um canto a outro e você... Eu mesmo não sei definir qual é o Thor, a versão do Thor que eu mais gostei no final, né? O Aaron, ele, além de jogar God of War, ele também assistiu Doctor Who. Porque a forma como ele vai entrelaçando vários Thors, que são a mesma pessoa, com personagens de quase praticamente diferentes, em tempos diferentes, e ainda por cima ainda tem aquele paradoxo de quando eles se encontram. A versão futura não lembra de ter encontrado... não lembra desse encontro, porque quando a versão passada, quando voltou pro passado, esqueceu tudo. Cara, isso é totalmente Doctor Who. Era isso ou ia criar uma confusão temporal, né? Não, ou podia ser que o Thor do futuro fosse um sacana que sabia de tudo e fingiu que não pra história acontecer do jeito que devia acontecer. Que nem a Layla Miller. Sim, mas o Thor do futuro, ele é o único que soube de tudo no final das contas, né? Apesar da idade ser meio complicada. O que eu ia dizendo é que ele foi sabendo em tempo real, que nem os outros, assim, o que tava acontecendo. Não, ele chegou a saber em tempo real, mas em algum momento ele, ciente disso, fez com que os outros esquecessem disso. No final, no grande final das coisas, ele mandou cada um pra sua era, apagando a mente, né? Foi ele que foi o responsável por fazer todo mundo esquecer, mas ele acabou sendo um grande arquiteto disso, né? Sem falar que aquela história também da bomba pra você destruir todos os tempos ao mesmo tempo, isso aí leva um pequeno paradoxo temporal no meio desse paradoxo temporais inteiro, que é o fato de que se é pra todo mundo esquecer o que aconteceu, mas todo mundo no presente, no passado, no futuro, vão saber o que aconteceu, alguma coisa lá no futuro. E também outra coisa que isso aqui eu realmente não entendi. Se aquela bomba ia matar todos os deuses no momento, em todos os tempos ao mesmo tempo, então ela deveria, em tese, digamos, matar eles no momento do nascimento. Mas ali eles estavam matando no tempo referencial corrido do Thor do presente, por exemplo, porque quando o Odin vai orar pro filho dele, tá lá o bibliotecário, os personagens que aparecem ainda aparecem no tempo presente corrido do Thor. Mas isso aí é coisa de paradoxo temporal, a história não, é foda de qualquer jeito. dia, a gente pode até discutir mais pra frente, que seria uma bomba quando ele fala de todos os tempos, é porque teve deuses que deixaram de ser adorado mais pra frente, tem uns que começaram a ser adorado depois, e por aí vai, entendeu? Não é uma coisa que... Eu tinha entendido nessa linha. Ou seja, ele ia pegar os deuses que já existiram, os deuses que existem, e os deuses que iam existir. É, porque pois se você olhar direitinho, tem deuses ali que até o próprio... bibliotecário, aí vale ressaltar pra quem não leu, né, deveria estar lendo a revista pelo menos, já que você tá ouvindo esse podcast, né, existe no meio dessa confusão toda um lugar uno que registra tudo que acontece em sentido de todos os deuses, de todos os alienígenas, não só aqui da Terra, né, de qualquer multiverso, por aí vai. E aí em algum momento o Thor, quando tá falando com o bibliotecário desse lugar, ele até comenta, né, que existe uma sala imensa de deuses que foram esquecidos. E pro bibliotecário, aqueles deuses são pessoas que são deuses que deixaram de ser adorados apenas, né? Tanto que ele não se dá conta que foram deuses esquecidos porque eles sumiram misteriosamente. Porque pra ele, se foi catalogadamente morto, era uma outra sala. E aí é o momento que o Thor vê aquela sala enorme e fala assim: não, mas todos esses aí não só foram esquecidos, não. Teve uns que foram mortos, sim. E ele começa a pesquisar nessa sala, né? Vários e vários livros e vai na terra de cada um deles, em diferentes mundos, não só na Terra, né? Em todos os universos, multiversos, deuses de alienígenas e por aí vai. E aí, finalmente, ele encontra os cadáveres desses deuses que estavam presos, né? Ou então mortos, mas seus corpos estavam protegidos por tipo um arauto desse vilão, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é tipo uns cães negros vigias ou guardiões. Então, eram deuses que estavam mortos, mas também estavam esquecidos. Porque ninguém tinha conhecimento, ninguém tinha dado conta de como eles sumiram, porque sumiram. O grande lance desse vilão é que ele se mantém incógnito durante todo esse tempo e praticamente só o Thor é que conhece ele, digamos assim, por um momento que o destino fez, né? Porque senão ele ia passar desapercebido por todo mundo, né? Não é que só o Thor conhecesse ele, é que só o Thor sobreviveu após conhecer ele. Sim, é o que eu tô falando, né, Paulo? Quem morreu viu, né? Viu a espada negra na garganta e pau, né? Agora, só um comentário sobre esses deuses mortos, porque alguns foram de mitologias que existem na Terra. Sim. E eu tenho que dizer que eu tenho pena do Perun na Marvel, viu? Perun. Porque já é a segunda vez que esse cara morre, cara. Ele morreu de uma forma tosca no Ultimate e agora no meio também. Cara, é a nona vez nessas histórias que o Thor morre. Não, foi a melhor frase de todas. Essa frase foi sensacional, meu amigo. Que era assim, e depois disso Thor morre, pela nona vez que isso tem registro. 3 dias depois ressuscitou ele. E essa frase é colocada de um jeito epopeico, né, mitológico. O que deixa a pessoa bem confortável. É a primeira vez que um personagem da Marvel morre e ressuscita. E tá ok, porque você aceita perfeitamente isso, né? Primeira vez, não. É, que você aceita assim como uma coisa natural, acho que é, vai. É assim, o Ciclope no Joss Whedon, o pessoal da Guerra Secretas, original, por aí vai. Mas tá, tudo bem. Mas assim, de um jeito que você entende assim, não, bom, é o Thor gastando mais uma vida dele, ok. Nada forçado, acho que é. Eu agora, o Thor pra mim não morre nunca, né? É tipo assim, ali volta daqui a pouquinho, tchau. Ou seja, realmente o Aaron jogou videogame ali. Vixe, morreu, aperta continue. É, algo assim. Agora falando desses deuses aí, antes do Felgo continuar, né, é bacana ver, né, que o Thor, ele, no começo dessa história, ele andava com os Vikings, né, tipo, ele adorava estar no meio dos humanos normais, porque era bajulado, adorado, dormia com as meninas mais bonitas da vila, então pra ele era perfeito, né, e quando ele se depara com essa grande ameaça na Terra, né, pela primeira vez que eu acho que foi com um deus, Deus índio, um índio. Nativo americano com a cabeça morta. Decapitada, né? E depois foram dois outros deuses, que eram, era o Perun e o outro era o... Cara, eram deuses eslavos. Deuses eslavos. E um era o Perun e o outro era o... Eu nem sei o nome agora. Montados naqueles cavalos alados. E foi uma das cenas de ação mais recente do quadrinho que eu mais fiquei vislumbrado, cara. Fascinado com aquela arte ali do Ezra e Ribic. Porque primeira vez que acontece o ataque, o vilão nem tinha se mostrado digno repentinamente, já arranca a cabeça fora de um Pegasus. O Thor, né? Não, é, a cena é sensacional. O Thor sai caindo desesperado, pula em cima do outro Pegasus que tinha um outro deus sem cabeça, joga fora o corpo do deus, monta desse outro Pegasus negro pra atacar o vilão, e é aquela coisa assim, frenética. Se eu fosse imaginar essa cena assim num desenho, ou até mesmo num live action, num filme, eu ia pular da cadeira. Foi muito bem executada mesmo. Cara, mas eu tenho que dizer que eu tenho pena desses deuses baixa renda da Marvel que não tem reflexão. Não fique tão triste assim, não. Em outra realidade, Perun será tipo Thor da Marvel, entendeu? Pois é, ele foi Thor da Marvel, aí veio um clone nerd vampiro do Hulk que quebrou o pescoço dele. Dá pra sacar, assim, que além dessas diferenças que a gente pegou, né? O Aaron devia estar lá jogando God of War e falou, porra, a ideia é legal, vamos levar isso pro Thor, né? Um matador de deuses. Mas aí também você vê que tem um pouco de influência daquela outra série em Vikings, né? Principalmente nessa parte do... Os humanos. Isso, tal. E aquele jeitão mesmo, Viking mesmo, das coisas acontecerem, cara. Porradaria, um monte de bebedeira, a galera, sabe? E assim, tem até uma história mais pra frente, que é depois do final do arco, que é aquela história que por que ele sempre volta a Midgard, ele até fala assim, pô, vocês têm de tudo que eu gosto, vocês têm mulheres, vocês têm bebidas, vocês têm porrada, por que que eu não viria pra Terra, né? Por que que eu não viria pra Midgard, né? E essa pegada, assim, né, do Thor mais novo, que assim, ele quer, porque assim, ao longo da série a gente vê que ele sente uma certa inveja, tanto do Thor mais velho, quanto do Thor presente, vamos dizer assim, o Thor Vingador, pelo fato deles poderem manejar o Midjourney, né? Ele não, ele tem que se contentar com aquele machado, sendo que as histórias já contavam dele usando o martelo, né? E eu também achei assim, há um investimento de, não é só um ar de porradaria, tem essas cenas de ação que são extremamente bem executadas pelo Zsasz Hibik, né? Que acho que assim, é um dos melhores trabalhos, ainda mais se a gente levar em conta que é um trabalho de série mensal, ou seja, normalmente o desenhista, ele acaba tendo que fazer as coisas um pouco mais depressa, às vezes não fica com o cuidado que normalmente a gente percebe em certos trabalhos. Mas esse, deixa cara... eu te dizer, cara, eu vi o cara na Comic Con, o cara é ligeiro pra fazer uma pintura dessa, viu? Ah, é? Bom, ele é ligeiro pra caramba. Você viu, Paulo, ele fazendo algum sketch lá? Cara, eu não cheguei a ver ele fazendo assim ao vivo, mas ele desenhou durante a palestra que ele tava dando lá no Masterclass, terminou o sketch ao vivo, assim, na hora, quando tava falando. Eu vi ele fazendo alguma parte, tava no comecinho. E com tintura já, viu? Ele já vai fazer direto pro pincel mesmo, ele não rascunha, não, ele é pintura mesmo. É pintura mesmo, assim, ele faz um sketch, assim, acho que bem, bem clarinho, e aí o resto vai da doideira da cabeça dele. É claro que, assim, aquilo é um sketch, né? Ele deve fazer um negócio muito mais detalhado pro gibi, né? Mas, assim, não fica feio, não. Agora, porque o miserável tava cobrando, era o quê? $100 lá? Por, caraca, mano. Coisinha dela. Era $100 a cabeça, $200 o dorso e $400 o corpo inteiro. Uma parada assim. Salário dessa brincadeira, tá doido? Foi complicado, hein? Mas enfim, mas de qualquer forma, você vê que a qualidade do trabalho é muito boa, né? Mas também não só a qualidade das cenas de ação, que é um arco que tem ação, porradaria e tal. Mas você também percebe que é um arco muito filosófico, né? Uhum. Tanto a primeira quanto a segunda parte tem diversos questionamentos, né? Não é um arco em que o Thor tá salvando, vamos dizer assim, Midgard, né? Na verdade é mais um arco de auto-sobrevivência dos deuses, né? Ali o cara, o próprio, né? A gente vai falar mais pra frente, né? O próprio assassino de deuses, ele se intitulava como se tivesse uma missão de libertação, não só da humanidade, mas de todas as raças que adoravam deuses, né? Ele meio que se intitulava um libertador, né? Também você vê as discussões, assim, qual a função dos deuses, qual a função das crenças, qual o papel deles, né? Não só em você pensar em termos de universo Marvel, né? Mas um papel mais coisa. Então, um arco extremamente filosófico, é um arco extremamente rico em mitologia. Aliás, todo esse run do Aaron, ele é muito rico em mitologia, seja nórdica, seja eslava, como a gente tava falando, seja de outros deuses. Eu não sei se os deuses planetários, da onde ele tirou essas ideias, se foi baseadas em outros mitos, em outros panteões que já existem. Além de tudo, é um arco muito bom, porque é um arco que tem bastante, assim, filosofia, história, as partes do Thor na era dos Vikings, é muito interessante. Você vê que ele também usa a mitologia do próprio Thor, da Marvel. Então, assim, eu acho que assim, é um baita trabalho, principalmente as 11 primeiras edições. Você tava comentando aí do Thor mais novo, o Viking, né? Que ele até então não tinha acesso ao Mjolnir, né? Era uma coisa que só os outros dois Thors tinham. E ele ficava até olhando assim, será que eu posso pegar ou não? Aí sempre alguém passava na frente e pegava dele, né? Isso. As versões mais velhas, né? Quando elas se encontraram. Mas ele usava a outra arma dele, que até acaba ficando um pouco mais conhecida, porque ela não fica restrita a essa revista mensal, né? Agora tem uma dúvida, onde surgiu o primeiro Jambjorn, né? Como é o nome da arma, é isso aí mesmo? É Jambjorn, alguma coisa assim. É, o Jambjorn, que ela aparece também em Fabulosos Vingadores, não é isso, Paulo? É Jambjorn, né? É. Eu acho que ela é da mitologia mesmo, não é que ela tenha sido... Eu imagino até que ela seja da mitologia mesmo. É, esse nome aí também é extravagante, mas na Marvel, eu acho que quem introduziu primeiro ela não foi o Aaron, não, ou foi? Olha aqui, na Comic Vine tá dizendo que a primeira aparição dela foi nesse arco mesmo. Ah, tá. Um resumão desse começo é que ele é exatamente tudo que você espera de uma história do Thor. É, tá aí. Se você quer ação, tem ação. Você quer embasamento mitológico, tem embasamento mitológico. Você quer uma arte boa, uma arte que evoque coisas épicas, epopeicas, tem a arte do Isaac Ribic. Não tem o que se reclamar nesse arco, cara. Esse arco deve ser praticamente um dos melhores do Thor em todos os tempos, assim. Dá pau a pau com a fase do Walter Simonson e do Jack Kirby. E do Straczynski, né? Do Stalala também, esqueci dele. Eu diria que essa é uma conclusão pro arco do Straczynski, cara. É, melhor até que o Fraction fez, né? Com certeza. Não, sim. Aliás, apaga aqui, a gente pula e voa e vem pra cá, né? Melhor que o Frank Miller também fez. Ele fecha certos pontos até que começaram lá no... Sim, a gente vai falar isso lá pro final, mas ele dá um... Ficou muita coisa aberta na mão dos outros, muita coisa com direção tosca, torta, e ele arremata as coisas sem correr, né? Sim. É, mas é engraçado como, em relação a roteiristas, Thor é um personagem que tem um pouco de azar, mas quando ele pega um cara bom, a coisa vira mitológica mesmo, sabe? Ele vira um negócio epopeico. Sim. Que é o caso aí que a gente tá vendo. Mas vamos falar agora do vilão, né? A gente comentou rapidinho aqui que existia essa grande ameaça, esse matador de deuses, esse carniceiro de deuses, mas não deu nome aos bois, né? Porque até então, esse cara fica aparecendo praticamente como se fosse uma coisa nas sombras. O Thor sabe quem é ele. O Thor, durante o Thor mais do futuro e o Thor do presente, ele começa a reconhecer os padrões de morte e começa a ver quem é esse cara, né? Mas a gente só sabe quem ele é por conta de um pequeno interlúdio que acontece entre os dois arcos, né? Na edição 6, que mostra o passado desse tal Gorr, que é um alienígena de um outro planeta qualquer, até não especifica que raça é, né? Mas esse cara vivia num mundo em que todo mundo realmente era muito temente a Deus, né? Muito temerário aos deuses dele, e esperava que tudo fosse dado por esses deuses. A vida era muito sofrida, a própria mãe do Gorr sofreu muito antes de morrer, quando ele casou, quando ele tinha sua própria esposa, a esposa dele ainda grávida, ele tava sempre com fé que as coisas iam resolver, que as coisas iam dar certo, e a esposa sofre um acidente fatal. O filho dele, né? O que sobrou, né? A esposa morreu, mas ficou um dos rebentos dele vivo. E ele sempre querendo confiar, sempre esperando que no último momento as coisas iam dar certo, que os deuses iam olhar pra eles, né? E o filho esperançoso também. E aí, mais uma vez, acontece das coisas darem errado, né? Então, olha o cara que ficou até o último momento esperando dos deuses dele, né? Uma salvação, né? Seja por mudanças climáticas, tipo reverter a fome do local, né? Então, parecia que tava todo mundo padecendo de fome. Ou até de guerras mesmo, que iam acabar com os conflitos locais e por aí vai, né? E até o momento que o Gorr perdeu sua fé. E no momento que ele perdeu sua fé, os outros da sua própria raça quiseram se voltar contra ele, né? Punir ele. Como? Como é que você ousa falar sobre isso? Por aí vai. Curiosamente, ele que nunca tinha um sinal dos deuses, quando ele perdeu toda a esperança dele, toda a fé dele, ele viu, não vou dizer que é deuses, mas é duas figuras fantásticas, né? Caindo do céu. o que seria equivalente a um anjo e um demônio do seu mundo. Vamos interpretar dessa maneira, né? O detalhe é que o anjo e o demônio estavam guerreando, ou a criatura do mal, a criatura do bem, e caíram uma esfaqueando a outra, né? O que era supostamente o deus do bem, né? O cavaleiro do bem, tava ainda vivo, tava pedindo pra ser salvo, né? Ajuda pro Gó, mas o Gó tão revoltado por nunca ser ajudado, ele pega a arma do anjo do mal, do demônio, ou sei lá o quem é, que mais a gente descobre que é tipo uma necroarma, né, uma necroespada, e ataca e mata o deus, né, o cavaleiro dourado, ou o anjo, sei lá, vamos inventar nomes aqui, já que a própria história do Aaron deixa em aberto quem são aqueles, né, e aquele foi o primeiro deus que Gor matou. Uma vez que ele fez isso, aquela arma, que pra mim, a princípio, parece ser um simbionte, né? É um cara muito mais que um simbionte, né? Mas ela tem características de simbionte, né? Ela se envolve na pessoa, ela incorpora-se dentro da pessoa e vai criando formas, tanto de uniformes, quanto ela pode até criar formas de vida, né? Aquela maioria daqueles guardiões, daqueles lobos que o Gor usava pra os outros, ou pra atacar os outros deuses, ou pra proteger o local, eram extensões dessa necroarma, né? Dessa necroespada. E aí, desde então, ele começou a matar mais deuses, até que encontrou um deus que bateu de frente com ele, e era um deus cabeçudo, né, que era o Thor. E aí ele disse que o Thor era o cara, foi o deus que mudou a visão dele de tudo, né, que é um deus que mostrou pela primeira vez pra ele que os deuses poderiam sim atuar ao lado de humanos, né, e até humanos, como era o caso dos Vikings, que salvaram o Thor em algum momento, né, salvaram o jovem Thor quando ele tava sendo atacado lá, e que ele precisava ampliar a visão do plano dele, porque até então ele era realmente um carniceiro de Deus. Ele atacava pequenos ataques melindrosos pelas sombras, matando um por um, e isso ia levar anos e anos e anos. Então ele começou a ver que tinha que ser mais ousado. Se ele queria dar um fim aos deuses como um todo, ele tinha que criar uma arma a nível apocalíptico, vamos dizer assim. E aí é que vinha o pontapé inicial pro God Bomb, né? Que é a bomba divina. Ele teria que acabar todos os deuses de uma vez só, e não ficar com aqueles planos minúsculos que ele tinha de matar um a um por prazer, ou por uma vingança pessoal, e por aí vai. Esse é o vilão que a gente tem nesse ar. Cara, assim, o único problema que eu vi, assim, na origem dele, na verdade, foi que o Aaron realmente, ele lê muita coisa antes de escrever. Nesse caso, o Gor, ele é o Santo Andarilho da DC Comics, que foi, resolveu esculhambar todo mundo em vez de continuar mantendo a esperança. Até as protuberâncias que tem na cabeça são parecidas, mas é parecido esse negócio de perda da família, rejeitado por todos, tentava manter a esperança, manter. E no segundo que ele perde a fé, aí acontece alguma coisa que muda a vida dele. O Santa Darida que você tá falando é aquele Lanterna Azul? É, a origem é bem parecida deles. A diferença é que o evento que mudou a vida de ambos, um foi pro lado da esperança, o outro foi pro lado, vão matar todos os deuses, com a espada, aliás, uma espada negra que toma o corpo, assim, a mente da pessoa, e ela se torna praticamente uma pessoa evil quando toca. Cara, eu acho que eu já vi isso em algum lugar, eu não tô conseguindo lembrar em quantos lugares, pra falar a verdade. Não, é, na verdade é até meio recorrente. É, mas quanto o resto foi legal, e até essa parte eu só achei que, vamos ser sinceros, demorou demais até ele achar um deus que fosse ajudado por humanos, porque se a gente for até olhar a mitologia da própria Terra, só o que tem é deus aí que quando vem na Terra vem ajudar o humano, resolver o negócio, nem que seja só pra dar um conselho, mas ali foi, eu acho que o que mudou ele nem foi o Thor, foram os humanos que sacrificavam a vida pelo Thor, e que isso fazia o Thor tentar resistir ainda mais pra tentar enfrentar o cara, e salvar os que desse pra salvar. É, o que irritou ele foi o seguinte, os deuses dele sempre negaram de defender ele, de responder a ele, né? Quando ele viu humanos que lutavam ao lado do seu deus, aquilo deve ter mexido com ele pesadamente, né? Pois é. Mas a questão é, assim, quer dizer, isso aí a história não mostra, mas deve ter sido o que aconteceu, que os primeiros que rodaram devem ter sido os deuses deles. Ah, certamente. A gente não sabe quem são aqueles dois caídos lá do céu, né? Mas supondo que sejam deuses dele, foi ali onde começou o massacre, né? Agora você falou que ele parecia o Santo Andarilho, ele pra mim, no começo, antes de você fazer essa referência, parecia um Twi'lek lá do Star Wars, né? Com aquelas duas trombinha pra trás, assim. Então, vamos dizer assim, é um dos personagens mais nietzschianos que eu já vi, cara. O negócio de matar a Deus, não sei o que e tal. Que aí você vê também uma questão filosófica e tal. A própria história do Gore é aquela história da pessoa que, vamos dizer assim, é uma história, até lembra um pouco a história de Jó. Ela, que é o temente a Deus, que, vamos dizer assim, suporta todas as provações e ao final ele é recompensado. Aqui o Gore, ele simplesmente perde a paciência, né? E a gota d'água é quando o povo dele se vira contra ele, né? Porque ele também passa por diversas provações. Ele perde a mãe, ele perde a esposa, ele vê o povo se voltar. Então quando ele recebe vamos dizer assim, essa oportunidade, né? E essa arma também me lembrou aquele personagem que de certa forma tá sumido, que surgiu na Aniquilação 2, né? Lembra que tinha uma arma, O Aparição, né? O Wraith. Isso. Então, tinha uma arma meio parecida também, né? Mas pelo jeito isso aqui ainda é... É como falou o Paulo, né? Esse negócio é meio que recorrente, né? De Dark, né? Pra cá... Sim, é um personagem nietzscheano e nihilista, né? Ele não tem... E aquela coisa, ele não tem como objetivo destruir a humanidade, destruir o universo, não. O que ele tem como objetivo final é a destruição de todos os deuses, né? Todo o panteão mitológico, né? É tanto que quando os humanos estão atacando ele, ele fala: parem, seus idiotas, eu estou salvando vocês. Em algum momento ele vai falhar com vocês. Vocês têm que aprender a contar com vocês mesmos. Então, o objetivo dele, o mundo perfeito dele, é um mundo onde os seres comuns, né? Sejam alienígenas, humanos ou por aí vai, confiem só no que eles são capazes ou que os outros são capazes com eles. E não ter essa diferença entre deuses, entre seres superpoderosos / deuses e os mortais, né? Então, e aqui você vê, né? Aquela coisa meio da era da razão, do iluminismo radical, né? Ou seja, retirar, né? Acabar com toda ou qualquer possível crença, qualquer outra coisa que fuja da razão, né? Por isso, mais uma vez, é um arco extremamente filosófico. Tem toda a porradaria? Tem, né? A gente tá falando de um gibi, cara. Mas, pô, ali você vê coisas assim, cara, que quem pega filosofia, quem estudou um pouco, ainda que não seja de maneira profunda, você vê, você enxerga alguns pontos, né, no personagem, né? E aquela coisa, ele acha que ele tá numa missão de libertação, né? E tanto é que ele tem ojeriza a ser considerado um deus, né? Que tem uma parte lá que mais pra frente, né? Que é um diálogo entre ele e a esposa, que ele fica irado com a esposa quando a esposa o chama de Deus, né? Vale ressaltar que até o momento a gente achava que era a esposa, né? Mais tarde a gente vê que a esposa e o filho, a nova esposa e o novo filho, né? São construtos que ele criou com a Necroarma, né? Ou seja, eram apenas criações, mais uma das suas criações, e ele era um cara sozinho, a verdade é essa. Então, na verdade, o seguinte, o cara tinha um objetivo de extirpar todos os deuses, mas no final, se ele alcançasse esse intento, ele se tornaria o Deus absoluto, né? Porque não haveria outros iguais a ele, né? O Aaron acertou em cheio aqui. E já que você citou o lance da esposa dele e do próprio filho dele, uma vez que a gente sabe no final que eles não existem, que eles são partes da criação dele, você fica com aquele arzinho de que, no fundo, ele tinha um pouco de consciência do que ele estava fazendo. Porque a esposa dá o toque pra ele que, se você está fazendo isso, você vai acabar sendo um deus, já que você é o deus matador de deuses. E o filho ajuda os adversários dele, né, a ir contra ele, né? E querendo ou não, fica uma coisa até meio Thanos, né? De que no fundo ele se auto-sabotou, né? Sim. Mas só pra detalhar um pouco o final desse arco, né? A segunda parte, que é a bomba divina. O grande plano do Gore, quando ele agora fica mais ponderado pra saber o que é que ele vai fazer daqui pra frente, né? A primeira coisa que ele arquiteta é achar um deus, né? Que até então pensava que aquele deus era o deus da esclerose, né? Que toda vez ele dizia que era um deus diferente, né? Aquele Shadrach lá. Mas na verdade ele tava com medo de dizer a verdade. Ele foi um deus que foi deixado vivo de um outro planeta, de outra raça cósmica, né? E ele era o deus das bombas. E aí, especificamente, junto com esse deus, ele arquitetou de criar essa bomba exclusiva para matar todos os deuses. Não importa a realidade, o local, o espaço ou o tempo. Era uma bomba específica para matar deuses. E para construir isso, ele precisaria de um sacrifício, né, de vários outros deuses. Ele matava outros deuses pra, tipo, dar energia pra essa bomba. E pra evitar que o Thor melasse os planos dele, ele entrou em contato com uma outra caixa divina lá, de outros deuses, que meio que catapultou ele pra um tempo onde não, o Thor não podia interferir, que seria no futuro, onde o tal Thor velho, né? Só que detalhe, o Gorr chega um pouco antes, e naquele futuro apocalíptico, ele já meio que arrasou a Asgard, né? Boa parte dos deuses que estavam lá em Asgard foram capturados. Dessa vez, em vez de matar esses Asgardianos, né? Ele tornou eles escravos num planeta que o próprio Gorr criou pra criar essa bomba, né? O mundo profano de Gorr, o nome do planeta. Cidade dos deuses escravos. Porra, épico pra caralho, né? E deuses de vários mundos estavam lá aprisionados. Ele só deixou livre o Thor, porque ele queria, como uma vingança pessoal, que o Thor visse que ele falhou, que o Thor não conseguiu destruir os planos dele, né? E o Thor desse futuro já tava todo arrebentado, né? Tava sem braço, sem olho, tava mais Odin que Thor. E aí, nesse meio aí de escravos de Deus, a gente é introduzido a três outras personagens femininas, que são as deusas do trovão, né? As três netas de Thor. Atli, Sylvi e Frigg. Isso. E elas eram pra ser as deusas do trovão, só que elas estão naquele planeta, são escravizadas, e um planeta tão árido, tão seco, que elas não têm capacidade de fazer tempestades, né? Pra tentar se sobrepujar. Muitos deuses ali, até o próprio Volstagg, coitado, quando é preso, tá magrelo, cara. Tá um resquício de Volstagg ali. Nesse meio tempo, nessa segunda parte, todos os Thors meio que se confluem, né? Primeiro é o Thor do futuro que encontra o Thor Vingador. Eles dois juntos se encontram, né? Um não lembra, como falou o Paulo, né? Não lembra se aquele momento ocorreu de fato ou não. Fica aquela coisa meio em dúvida se é realidade diferente, se não é. Eles até criticam, né? Porra, isso é coisa de X-Men. Porque ele tá entre realidades diferentes aqui. Isso não é coisa pra um Deus de trovão, isso dá dor de cabeça. Aí fala assim, não, beleza, vai pra resolver isso. Vamos entrar lá na sala secreta pra se preparar pro grande combate da gente. Falou assim, pô, aquela sala secreta ali, onde o pai de todos, né? Meu pai Odin nunca deixou entrar. Entra lá que você vai precisar. Aí quando ele entra, é a sala só cheia de vinho, né? Cara, só de birita. Ou seja, o grande sala secreta de Odin era uma adega, né? E aí eles enchem a barca deles, né? Inclusive, a lembrar, né, que essa barca lembra um pouco a barca do que foi usada no segundo filme do Thor, né? Uma barca voadora, uma coisa bem mais puxada pra uma coisa mais... Até nome essa barca aqui, eu acho. Até então não tinha visto nada parecido com isso na revista do Thor. Acho que foi meio que espelhado nos filmes do Thor Mundo Sombrio mesmo. Enfim, o Thor velho e o Thor Vingador partem naquela direção, enquanto que o Thor jovem é arrancado do seu tempo por Gorr pra ser escravizado, porque vale ressaltar, né? O Gorr tinha uma vingança pessoal especificamente contra aquele Thor. Além de ter sobrevivido, foi ele que cortou o braço. Exatamente. Dele, né? E aí, bom, enfim, começa a coisa ainda mais epopeca essa batalha. Primeiro porque, na falta de clima, na falta de tempo, o Thor jovem, pra mostrar que era realmente o deus da tempestade, deus do trovão, ele faz uma tempestade de fogo, cara. Foi porque elas disseram às netas dele, que nem sabia que era netas dele, que, ah, você disse que é deus do trovão, tenta fazer uma chuvinha aí, porque nós também somos deus do trovão e não conseguimos. O cara que é o deus da chuva não consegue nem formar nem orgalho do jeito que tá a situação, que aqui não tem água, aqui é a área do deserto. O cara olha assim, ah, não tem água, vou fazer com fogo. Na foto, que é o deus do trovão, né, meu? Ele mostrou que podia fazer uma tempestade de fogo, né? Foi o que ele fez. Enfim, no fingir dos ovos, acaba que os três Thors têm que se unir pra bater de frente com o Gorr, né? Cada um com uma, digamos assim, uma missão diferente, né? E o resultado final dessa batalha é estrondoso, né? Porque, pra ver, cara, um Thor com dois Mjolnir na mão... Cara... Aquilo é epopeico, cara. E justifica ele ter dois Mjolnir. São dois Mjolnir de tempos diferentes, né? Enquanto isso, o Thor do passado sem nenhum. Sem nenhum. Mas, cara, aquele Jamborn aí, aquela coisa aí, é... Bem machado é bacana também, cacete, cara. Eu gostei de ver o Thor com essa arminha aí. E pelo visto, né, sem querer spoiler demais, ela vai durar um pouquinho mais. Cara, é legal essa interação entre os três, né, cara? Um negócio meio... bem engraçado mesmo. Esse lance, ah, não, realidades alternativas, esses negócios de se encontrar, passado e futuro, isso é coisa de X-Men, né? Sendo que tava acontecendo algo parecido, né, em X-Men, por causa dos dois ciclopes, do passado e do presente, né? As equipes, né, do passado e do presente se encontrando, né? E ele também... E o Thor, e o Thor do futuro começa, né, soltar um monte de vamos dizer assim, de spoilers, né, pro Thor Vingador. Você ainda é o quê? É um Vingador? Virou um Guardião da Galáxia? Qual que é o seu... O que que você tá fazendo? Não, ele não é um Vingador. Ele até cita um pouco de Guerras Secretas, né, que ele fala assim... Ué, você tá fazendo parte daquela... Ah, não, ele fala da Legião, né? Você é líder daquela sua ordenzinha ali? É. Aliás, o que a gente vai ver mais pra frente, né? Já tava sendo bolado já fazia um tempo, né? Não é um negócio de momento, né? Assim, né? Vamos fazer e mudar tudo. Não, o final desse arco já dá... Já mostra como vai ser o futuro, né? O final desse run, né, no caso. Uhum. Mas, cara, a interação dos três, a apresentação de três novos personagens, né? Que são três novos personagens do futuro, né? As deusas do trovão, né? É bem interessante, cara. E, pô, e assim, várias vezes, várias cenas épicas, né? Cara, aquela cena do Thor em cima do tubarão, cara. Tubarão voador e fala, vai mais rápido, seu bicho chato, vai mais rápido, Thor. Você vê que o Aaron tem alguma coisa com o tubarão nessa época, né? Começou com a garota, Sim. Foi pra tubarão cavalo, né? Sabe o que é isso? É, isso aí é amizade com o Grant Morrison. Porque o Grant Morrison tem isso aí com golfinhos. Aí o cara, tem golfinhos, vou colocar também tubarões. Pode olhar a história do Grant Morrison, sempre tem alguma fixação com golfinhos. Aí ele pegou e, se não me engano, foi que colocou que o lobo, a única coisa que ele respeita na DC são os golfinhos. E só pra fechar, então, é legal pra caramba a interação e você ver. Como o Paulo falou, são três personagens diferentes. Um Thor mais sábio, mais experiente. O Thor Vingador, que ainda não é um cara super experiente, mas você vê que é um cara mais ponderado. E um tremendo de um porra louca, que é o Thor mais novo, o Thor Viking, né? Que só quer saber de beber, cair, né? E por aí vai, né? Não, e era o mais cabeça dura de todos, porque ele levava, ele apanhava feito boi ladrão. Aí, quando vinham os outros dois explicar, calma, moleque, senão tu vai se matar ele. Pera aí, eu fui o único dele, não, eu fui o único de nós que derrotou ele duas vezes. Aí o outro fala, ele foi o único que ficou preso duas vezes. Mas você vê que os Thor mais velhos, tem uma hora que ele fala assim, ó, a gente vai fazer o plano, aí eu sei o que você vai fazer. Ah, vai lá encarar o Gore mesmo enquanto a gente vai resolver isso aqui. Esse final, é como eu disse, esse final foi épico. Cara, só tem isso a dizer, foi épico. Quem não leu, valei, pronto. É o que a gente pode dizer, valer, cara. É uma das melhores histórias que você vai conseguir encontrar nas bancas hoje em dia. Quer dizer, nos sebos agora, mas pega aquele encadernado. É, pega o encadernado, que ainda tem pra achar, eu achei dia desse, não comprei porque eu sou idiota, mas vai, leve. Se eu soubesse que a história é tão boa, eu tinha levado ela lá pra CCXP, pro Ribic assinar, mas enfim. Bom, e só pra fechar um pouco... Essa parte aí não chega a ser propriamente parte desse último arco, né? Mas a gente pode incluir ela como se fosse um epílogo, né? Que logo depois deles vencerem a batalha contra o Gore, né? De matar ele. E pra enclausurar ele, né? Meio que ele tira a arma dele, né? Tira a necroespada dele. E o Thor velho nem queria pegar naquela porra daquela arma, né? Ele disse, eu não vou nem pegar naquilo. Eu vou jogar um planeta inteiro num buraco negro, né? E deixa aquela porra enclausurada lá, né? Tipo, aquela coisa meio Odin mesmo, né? Tipo assim, vamos incestar isso numa grande jaula, numa grande armadilha, num grande negócio pra ninguém nunca mais ver. É, beleza, né? Não destruiu a arma, mas... Daqui a um tempo qualquer um pode pegar ela, né? Mas tudo bem, é um plot pro futuro. E acaba sendo na revista mesmo, né? Na verdade, eu achei que você jogar no buraco negro é a forma mais eficaz de esconder o negócio. Que é, né? Mas também não destrói. Bom, e aí essa edição 12, ela conta mais ou menos o que acontece com cada um dos três Thors, né? Depois dessa bomba divina, né? O outro Thor volta pro... Pra Terra, né? Continua sendo adorado, amado pela sua população local, por aí vai. O nosso Thor, né? O Thor Vingador atual, ele começa a realizar um monte de tarefas de Deus mesmo, de atender a população, né? Eu acho que ele viu o peso da necessidade de ter deuses, né? De responder às suas preces. Era uma coisa que ele fazia muito no passado, né? Ele convivia muito com seus humanos e agora ele começou a atender, né? Aí a ajudar em N lugares, né? Ele até perguntava, o que é que eu posso fazer? E ao ponto de ele atender até a prece de uma jovem agente da SHIELD, não um agente, uma soldado em si, mas um agente de campo especializada em acidentes ecológicos, né? Que é a Ross Solomon, que vira uma personagem coadjuvante das histórias. E até então a gente sabe que ela é tipo uma eco-ativista, né? E ela tá lá pra... Ao mesmo tempo que ela acho que ela convidou o Léo, né? Tipo assim, eu queria que o Thor fosse meu par pra dançar no meu baile de formatura. E ele atendeu, tava sem namorada na época, né? E ela fica até meio assim, né? Porque ela, na verdade, queria até, em parte, dar bronca nele, né? Porque ela achava que as ações do Thor, em determinado grau, afetavam o clima do local e eram prejudiciais ao planeta. E ela esperava dar, um aperto de orelha nele, né? Só que ele tá meio que dando bola pra ela e ela fica sem jeito, né? Engraçado é isso. Ao mesmo tempo, em contrapartida, o Thor toma ciência que o antigo amor da vida dele, né? Que tá com o namorado. Pelo menos momentaneamente estava com o namorado, a Jane Foster, descobriu que tinha câncer de mama. E é isso, é meio que um baque pra ele. Ele quer de qualquer jeito sarar ela, procurar coisas místicas, né? Magos conhecidos e por aí vai. Só que a Jane não quer. Ela diz: ou vou ser curada pela medicina local, ou vou morrer. E me deixe, atenda meu desejo e me deixe assim. Aí a única coisa que ele faz é tipo. Um momento assim de único pra ela, né? Sem querer curar ela, mas assim, momento único de mostrar a ela como é que ele, sendo Deus, vê a Terra, né? Então leva ela pra área respirável da Lua, né? A parte azul da Lua. E ela vê uma Terra à distância, né? Aquela coisa. Foi bem emocionante essa edição, bem tocante mesmo, né? Agora me fala a memória, o que é que o Thor do Futuro fez nessa edição? Agora eu tô meio esquecido. Foi pra Terra, e aí a Terra aparece toda devastada, né? Midgar aparece completamente devastada. Porque, assim, uma coisa que tu não chegou a comentar, que não é assim, sei lá, alguns milênios no futuro. Milhares de anos. É bilhões de anos no futuro, praticamente. Em vários momentos tá dizendo que ali é praticamente perto do fim dos tempos, tudo já foi zoneado, já praticamente, tem um momento lá que ele diz que quase não há mais vida sobrando na galáxia, são apagadas as luzes do universo ali. E mesmo assim, por isso que eu digo que essa história é pra ser o epílogo desse arco, porque nesse final que diz lá que não importa a situação, não importa o que aconteça, Thor sempre vai voltar pra Midgard. Isso, é um detalhe, né? Engraçado, né? Ele prefere morrer em Midgard, que é o planeta que ele adotou como sendo seu, né? O mundo que ele adotou como sendo seu pra amar, do que seu planeta natal, né? Mas essa é certamente o epílogo dessa saga, assim. Eu não sei porque os encadernados americanos meio que se bagunçaram nisso. Mas, se você olhar dentro da linha filosófica que a gente tava falando sobre como cada um dos Thors é interpretado, você vê mais uma vez um Thor fútil, que é o Thor do passado, né, que volta pra Terra, e a primeira coisa que ele faz pra se aproveitar da Terra é beber e comemorar com os caras dele, né, com os amigos dele, deitar com as moças da vila e por aí vai, né, voltou pra vidinha dele comum. O Thor do presente, que ganha um grau de consciência pra, digamos assim, tomar a função dele de Deus, de atender as preces, de ver seus fiéis, seus crentes, né? Afinal, o que seria dos deuses sem as pessoas que acreditam neles? E o Thor do futuro que perdeu tudo isso e que só tem que lamentar, né? Então são realmente momentos diferentes e que fecha com chave de ouro esse arco, né? Let yon battle be dedicated to Odin, the Allfather! Bom, o arco que segue da Thor, Deus do Trovão, meio que casou com um certo lançamento de um filme nos cinemas, né? Pra quem não sabe, no Thor Mundo Sombrio, que aconteceu mais ou menos em novembro de 2013, tinha como vilão um certo personagem que foi até icônico na fase do Walter Simonson, né? Quando ele escrevia e desenhava o Thor, que era o Malekith, o Maldito. E foi um arco até gigantesco, né? Epopeia, que foi um dos primeiros arcos. Mas o vilão durou grande parte do enredo, né? Ele apareceu mais de uma vez na fase do Walter Simonson. Tinha aquele lance da Caixa dos Invernos, né? E por aí vai. Só que, querendo ou não, vamos ser sinceros, o vilão era mais um conceito do que um personagem palpável e sim. E o que é que fez o Jason Aaron quando trouxe o Malekith de volta? Ele, na minha opinião, né? Ele deu uma certa massa, uma certa característica ao que eram os Elfos Negros. Que até então era apenas mais uma raça de mais um reino de Asgard. E aqui não. Ele deu uma característica que eles eram um povo que vivia em plena e constante guerra entre eles mesmos. Vivia sempre em guerra civil. Um povo que era moldado na guerra, né? Mais pra frente a gente vê, né, numa das últimas edições desse arco, até entende um pouco por que o Malekith é desse jeito, né? Eu acho que é a primeira vez que tratam do passado dele. E quando trazem o vilão, trazem com a ideia de, tipo, o rei que foi destronado e que volta pra assumir o trono. Só que a grande verdade é que na época que o Malekith era rei, né, que aconteceu eles chamam até de a época das grandes guerras entre os reinos, né? O povo que era o povo elfo negro sofria um pão que o diabo amassou. E muitos deles têm medo de Malekith, né? É engraçado é isso, é que nesse arco, até os súditos mais fiéis que vão lá salvar o Malekith, que estava aprisionado por Odin desde aquela época, né? Sofrendo amarguras e amarguras, cercado por aranhas, numa área lá de Hel, né? Nilfheim é o Hel, né? Não, acho que não era no Hel, não. Era em Nashtrond. Então, mas Nashtrond... É Svaldheim. Isso, não, peraí. Hã? O reino dos elfos de luz, que poderia ser chamado também de Lothlórien, mas é Alfheim. Os elfos de... Os elfos negros é Svaldheim. Uhum. É Svartafarheim. Svartafarheim. Aí, onde o Malekith estava preso, não era em Hel, era Nashtrond. Nashtrond é uma prisão, é onde até o... Mas era uma prisão de Hel, não era? Eu não sei se fica dentro de Hel, mas é uma prisão e era onde o Loki estava preso na mitologia. Eu acho que era Nilfheim, eu acho que ele estava. Não, Nilfheim é dos anões. Nilfheim é dos anões. Mosperheim é o inferno de fogo, mas não é o mundo dos mortos. Hel é o mundo dos mortos, aí... Por isso que eu acho que não faz sentido. Aqui, tá aqui, ó, Nilfheim. Tá lá... Não, ele tava em Hel mesmo, mas era. Então, é Nilfheim mesmo. Tô aqui com a revista aberta. Mas Nilfheim é o quê? É a terra gelada de Hel. Não é os domínios de Hela? Mas enfim, ele tava lá sofrendo um pouco de alamaçou cheio de aranha ao redor dele, preso dentro do buraco. E aí um dos caras lá, um dos fiéis dele, que chamava língua de escória, alguma coisa desse tipo, né? Até teve que arrancar uma língua fora, então ele tinha que mudar até de nome depois, o pessoal falava que ele ficou mudo. E ele virou o principal general das tropas dele pra colocar Malekith no trono, né? Curiosamente, os elfos negros já tinham uma nova rainha, já tinha um outro governo, já estava até se dando razoavelmente bem com os Asgardianos e com os outros povos. Ele tinha até um representante naquela nova liga, não, naquela organização que a rainha, né, que a Freya vazia para reunir os... É um conselho, né? É um congresso dos mundos, né? Então eles estavam mais, digamos assim, domesticados, vai, mais amigáveis. Só que o Malekith não tinha nada disso. Pra ele se sujeitar a fazer acordos com Asgardianos, com elfos de luz... Com anões, principalmente com anões, né? Era se rebaixar. O povo dele tava ficando fraco, perdendo a força. Então ele tava massacrando o próprio povo dele, né? Ele tava fazendo resistência a ele reassumir o trono. E aí, numa dessas lutas, né? Ele até massacra o vilarejo inteiro, mata até crianças no meio. E uma dessas elfas, que o Thor tava. Chegou no momento que ela ia ser atacada, né? Aí o Malekith fala, beleza, eu não quero um confronto com você, já que você tá pedindo ela, vamos dividir. Aí arranca um braço dela fora e dá o resto pro Thor, né? E ela vira como se fosse uma arca inimiga querendo uma vingança, não querendo só ser contra o Malekith politicamente, mas querendo uma vingança pessoal, né? Nesse meio tempo, a Freya decide que o Thor não deve atacar o Malekith de uma coisa pessoal, né? Só sendo ele, Thor, o Asgardiano, confrontando o inimigo. Se ele deveria atacar o Malekith, né? Ele deveria ser através de decisão do conselho, né? Já que, querendo ou não, o conselho estava apoiando o atual rei, né? O atual rei dos elfos. Quer dizer, a atual rainha dos elfos, né? E aí, acho que é uma coisa bem Jason Aaron isso, cara. Que aí decide montar uma equipe de diferentes raças, de diferentes reinos. Cada um manda seu representante, cada um com a característica própria, cada um com a personalidade própria. E, tipo, os elfos de luz mandam um cara que é tipo... Eu não sei como traduziria aqui, mas tipo doce tiro, né? Ser um pistoleiro elfo. Os anões mandam tipo um anão especialista em bombas, né? Um bomber. Os gigantes mandam um gigante arqueiro. Tipo, uma coisa bem nada a ver, né? Bem brutal, com um cara especializado em arco e flecha. A elfa negra, que eu não me lembro agora o nome dela, mas ela era não só guerreira, mas ela tinha um pouco de maga. Petsa é maga. Ela até reconstruiu o braço dela, né? E mandou até um troll, né? O Ud, que era o mais birrento, o que mais arrumava confusão nessa parada. E representando o Asgard e a Thor. E assim eles fundaram, tipo, quase uma sociedade do anel mesmo, né? Só que seria a Liga dos Reinos. Alguém aí jogou muito RPG, né, senhor Aaron? Mas eu gostei dessa história porque ela tinha toda a cara de RPG, né? E... É, mas era aquele RPG que o mestre apertou foda-se. Ah, pode elfo atirar, pode não jogar bomba. É o Aaron, né, cara? Você queria menos, cara? Não, isso aí que foi o legal. Tipo, foi o mestre que tacando foda-se. Já eu só faltou, sei lá, tipo... É, o braço da menina ser um braço Cable da vida, pra ficar mais brilhante esse negócio aí. Bom, primeira coisa que eu acho engraçada dessa história é que ela quebrou um pouco da narrativa mais elaborada, mais bonita do Exad Ribic e deu uma coisa mais quadrinhos mesmo com o Ron Garner, né? Então ficou um negócio mais super-heróico mesmo, essas histórias. A outra é que o Paulo falou aí de grupo de RPG, mas é tipo aquele grupo de RPG disfuncional, cara. Que pra juntar humano, elfo e anão no mesma parada, é pra não dar certo mesmo. E o Thor sabe disso. A liga a todo momento tem encrenca entre eles. O próprio Troll mesmo fala: ah, vamos matar todos os elfos negros. Aí quer massacrar até os elfos negros que são da resistência. Aí fala assim: não, mas dá pra matar todos. Aí ele fala: ah, é muito complicado isso. É muito complicado diferenciar quem é mesmo. E aí o gigante também é um cara de poucas palavras, mas parece que é o que mais pensava ali. Tanto que foi o que tomou a decisão mais heróica, acabou se ferrando primeiro. Sim. E o Thor viu que o único jeito de fazer aquela liga dar certo era, tipo, encaixaçar todos eles. Né? Então a primeira coisa que faz é levar uma taverna, mais RPG, viu, Paulo? E aí é o único momento que eles funcionam bem, né? E nesse meio tempo, eles usam até isso, né? Fingir essa disfuncionalidade pra dar uma vantagem pra eles, que o Malekith até acredita em certo momento que eles não vão dar certo, mas aí é um plano do Thor de enganar o Malekith, né? Pra no final sobrepujar ele, enganar ele. Só que o que o Thor não contava, no decorrer da história, a luta, a guerra civil do Malekith ganhasse um caráter mais oficial. E no final de tudo, ele venceu, porque politicamente acabou ele sobrepujando a resistência, né? Já não tinha mais rainha, a resistência estava cedendo, e aí é meio que a Liga dos Reis teve que aceitar ele, né? Porque na política dele, a Freya tinha uma carta na manga, que era o fato de que o Malekith, ele podia usar a autodeterminação dos reinos para poder se coroar rei, já que ele foi escolhido como rei dos Elfos Negros. Só que ele tinha uma dívida a pagar de 100 anos na prisão com os Asgardianos. E ela cobra isso dele, que tem que ficar 100 anos preso até poder se tornar rei. Só que ele usa lá uma brecha no regulamento que permitia que ele escolhesse um substituto, se o substituto se voluntariasse. Aí sei lá por que ela resolveu se voluntariar, querendo paz. Ela foi pra prisão, né? É. O Thor, às vezes, nesse arco, ele peca porque ele não se faz de burro ou de surdo. Bastava quando o Elfo Negro dissesse: pare agora! Ele: não estou escutando o martelado na cabeça do Malekith. Resolvendo o problema. Porque já tava com o martelo erguido, cara. Era só baixar. Morria, mas não. Eu acho que o grande lance do Malekith, o Paulo disse pra mim que não gostava muito do personagem, né? Mas ele tá muito melhor construído agora do que ele era originalmente. Lembraram que ele não é só um vilão e não é só um guerreiro aqui, né? Ele também é mago também. Nessa história, eles dão os dois caráteres a ele. É tanto que numa das regras lá de Elfos Negros, né? Um cara que luta contra ele pede, tipo, aquele negócio, né, de julgamento por combate, uma bosta desse tipo, assim, e os dois começam a lutar num tronco. Aí o Malekith tem uma hora que se arreta com o cara, dá uma espadada no tronco, o tronco arrebenta, e os dois vão cair pra morte. Só que o cara esquece que o Malekith é mago, então ele pode ficar voando lá em cima enquanto o outro cara se ferra, né? E aí outro cara lá embaixo, acho que tinha uma série de lobos famintos, umas coisas desse tipo. Eram cães famintos, a caçada selvagem. É, mais tarde até explica quem são esses cães aí, tem um pouco da origem deles. E aí eles devoram o cara e o cara... Ele ficou muito mais ardiloso, ele ficou muito mais brutal. Coisa que o Malekith que o Walter Simonson criou, ele era muito mais um conceito do que um personagem mais palpável, entendeu? Eu vi ele muito mais mitológico do que com a personalidade, com erros, com defeitos, com raiva, com emoções. É tanto que até o próprio Kieran Gillen se aproveita da volta do Malekith para usar isso nas histórias do Homem de Ferro. Mas aí não convém agora, isso é para outro momento. Esse arco, ele também ele acaba explorando alguns conceitos da... Principalmente assim, ele explora um pouco os outros reinos, né? A gente só tem muita notícia ou do Hel, né? Niflheim, ou de Asgard, né? A gente não... Ou Jotunheim, né? Mas assim... Não, pera aí. Tem um aí que a gente vê muito, um tal de Midgard. É, mas Midgard Midgar não conta, não. O Midgar não tinha nem representante dessa Liga dos Reinos. Tinha o Thor, né? O Thor também é. Vamos ser sinceros. Mas enfim, os outros reinos acabam tendo um pouco de destaque, né? E aqui nessa, até pra nesse lance meio Liga dos Reinos, né, sabe? Pra, é que assim fala, pô, juntou um monte de personagens que normalmente não se dão bem com um único objetivo, que é pegar o Malekith, né? Que no final das contas o cara dá um golpe de estado e vira rei, né? Dos Elfos Negros, e o Thor tem que ficar lá, ficar olhando com cara de idiota, né? Acho que se o Loki tivesse ali, estaria morrendo de rir do irmão, né? Ei, pera lá, calma. Golpe de Estado não. Ele foi democraticamente eleito por todos que venceram. Tudo bem, foi democraticamente eleito. Assim como acontece aqui no Brasil, né? Depende da versão de quem você tá perguntando, né? Ele ganhou, ele foi eleito democraticamente. Não, e querendo ou não, ele achava que ele era realmente o herdeiro do trono lá, né? Que ele foi preso, mas não perdeu o trono a princípio, né? Na verdade, quando ele voltasse, ele deveria tomar. Só que aí... Na verdade, o nome desse época devia ser o Retorno do Rei, então. Né? Não, cara, ia ser spoiler, né? Cara, mas vamos assistir. Agora, toda a Marvel ia ter que ter um Retorno do Rei, porque o Demolidor tem um a cada 3 anos. O X-Men teve um. O Homem-Aranha já deve ter tido uns 4 também. Outra coisa que deixava o Malekith puto é que os Elfos Negros sempre foram bem ariscos, né? Eles não eram sociáveis. Eles eram mais reclusos. Era a raça mais desprezada pelos outros reinos. Quando ele volta, tá Elfo Negro espalhado por tudo quanto era outro reino, né? Tipo, fazendo intercâmbio. Ele disse que ia pra cada um desses reinos matar eles, né? Porque que porra é essa de vocês estarem se juntando com os outros? Que ela invadindo e matando os caras, né? De certa forma, sempre foi muito omissa nas histórias, né? O foco sempre era ou Asgard ou Midgard, né? Ou então só ou mostrava um pouco de flash dos outros. O próprio conceito da caçada selvagem é um conceito que da mitologia nórdica, quem jogou The Witcher 3, né, tem até o nome The Witcher 3, The Wild Hunt, né, é bem focado nessa história de um grupo de elfos assassinos que passam por dimensões matando e devastando mundos, né? Esse é o conceito da caçada selvagem, né? E aí, de certa forma, o Aaron trouxe isso, né? Representado por aqueles cães famintos, eternamente famintos, do Malekith, que mais pra frente, no último número desse run, ele vai mostrar uma conclusão, né, pra todo esse grande arco, esse grande run. Assim, pode até ser que em relação ao primeiro arco, né, não tem o mesmo ritmo, né, e não tem mesmo, mas, pô, ainda assim uma história muito boa, assim, acho que é uma das melhores histórias que eu já li do Thor, e assim, uma das melhores histórias que eu já li do Malekith mesmo, acho que A história melhor do Malekith até hoje. Não, é porque ele volta bastante, que ele vai aparecer aí, vai dar mais trabalho em futuros volumes, sem espoilear muito. Mas o personagem ganhou uma profundidade que nunca teve até então. E toda essa pegada de RPG misturado com, vamos lá, medieval fantástico, que, como falou bem o Felga aí, passava meio de rasteiro pelo Thor, né? Tipo, praticamente são 9 reinos que você só lembrava de um ou outro. Quer dizer, quem teve o grande trabalho de falar um pouco mais sobre isso foi até o Walter Simonson. Desde então, se falava parcamente sobre isso. Acho que de todas as raças aí que a gente tá citando aí, quem mais aparecia em ordem era os Trolls, né? Com o Ulrich, que sempre era um inimigo, sempre voltava pra perturbar a vida do Thor. E os gigantes de gelo, né? Porque quando não tem Malekith, quase que os Elfos Negros não aparecem. Agora, assim como o Felga, eu gostei da saga. Acho que é outro ritmo. É um ritmo totalmente diferente. Nem pra pior, nem pra melhor. É só diferente. Mas eu quero saber do Paulo qual é a birra que ele tem contra o Malekith e por que ele não gostou dessa história. Cara, eu já disse. O conselho que se dá é não leia isso aí em seguida o arco de 11 edições. Isso aí não serve pra ser um ônibus por causa disso. Porque você tá numa pegada mega épica. Aí vai pra um jogo de RPG. E tipo, eu tava lendo, foda-se isso, eu quero voltar àquela briga de deuses. Não fuja não, por que você não gosta do Malekith? Cara, como tu disse, o cara tinha uma personalidade de vilão genérico barra capangão o resto do tempo lá. Ele só tava, sei lá, tipo, no arco do Walter Simonson, praticamente ele só serviu pra ficar enrolando o Thor enquanto o surto não vinha. O Malekith da época do Walter Simonson, pra mim era o vilão realmente mais fraco de todo a fase que ele passou, né? Praticamente 5 anos, né? Ao mesmo tempo, a gente via que era um negócio que tinha potencial. Tá falando, porra, é um elfo negro, cara. Quem joga RPG sabe que tem um potencial da porra, né? E na verdade, o Malekith parecia uma carta de baralho se rebolando pra lá e pra cá, né? O visual dele era estranho pra caramba, né? E eu acho que faltou um pouco de tino mais do Simonson na época de dar uma personalidade mais a ele, né? Ele parecia um Loki genérico, a verdade é essa. Um Loki elfo negro. E aqui não. Quem lê o personagem que o Aaron criou aqui, vê que é um personagem totalmente diferente, em termos de maldade muito, muito pior do que o Loki, né? E não deixa de ter aquela característica trapaceira, ardilosa, e também de ser um cara que usa magia, né? Então ele continua mantendo aquelas mesmas características, só que com uma personalidade diferente do que era antes, né? Ou menos bidimensional. Como eu já disse, eu reitero, leia ele só uma semana ou um mês depois de ter lido o arco anterior, cara. Não vá com a mesma mentalidade, achando que vai ser parecido. Paulo gostou tanto desse arco que quando ele foi falar pra mim do desenhista, que é o Ron Garney, ele falou, esse carinha aí. Eu falei, esse carinha aí é o Ron Garney. If thou dost wish to challenge the Odin Sun, thou will face the divine power of mighty Mjolnir! E de interlúdio, já que a gente não pode nem considerar em epílogo ou prólogo da próxima história, né? Tem uma historinha bem curta com o jovem Thor, com o Thor Viking, que, pô, pra mim, assim, pra mim faz só tapa buraco mesmo. É divertida, mas pra mim não tinha nada a ver, sabe? Que é até chamada de Dias de Vinho e Dragões. Que meio que faz um paralelo entre o Thor jovem com um dragão jovem que tava atacando o vilarejo. Os dois acabam meio bêbados, os dois que pra mim com o pai. As pessoas estão lá sentindo com o problema, né? As pessoas estão lá sentindo com o problema com o pai, que vai beber pra esquecer os problemas, né? Aí, por aí mesmo. E aí, no final das contas, infelizmente, acaba mal pro dragão, né? Calma. Acabou mal pro dragão, Pinói acabou mal pra menininha que ele matou e decapitou e devorou. ela foi a consequência, mal pro dragão também, né? Não, e outra coisa. Cara, eu li essa história imaginando que aquele dragão era o soluço do Como Treinar um o dragão. Vixe Maria. Ele lá, tipo, Thor matou o soluço. Ótimo. Ainda bem, finalmente. O outro lá morreu, sei lá, porque são binks, né? Uma hora eles vão morrer, não dura muito. Então, o cara ficou sozinho, não tinha o que fazer, achava que gostava dos humanos. Aí, numa noite bebedeira, saiu matando todo mundo, sem querer. Pronto. Sim. E o Thor também, numa noite bebedeira, matou ele. Foi. Não, o Thor tava sóbrio. O cara tava bêbado e o Thor tava... É, o Thor, cara, para de fazer merda. É que o Thor sóbrio é uma coisa que é meio difícil de perceber naquela época, né? É o Thor bêbado e o Thor só. É, na verdade, o Thor fala assim, rapaz, eu tô bebendo tanto que eu não sei mais o que é ficar bêbado. Aí, rapaz, você lembra como é ficar sóbrio? É bem por aí mesmo. Aquela velha tirada, né? O Thor, quando ele fica bêbado mesmo nessa história aí, ele já tá bêbado, normal. Aí o estado bêbado dele é o que ele não lembra o que foi que ele fez 5 anos atrás. Que ele acorda em pé, é semi-devorado, com o um machado no nariz do dragão. E os dois conversando, tipo, por que eu tô te mordendo? Por que você tá comigo? Enfiando o nariz na minha... Baixando meu nariz. Cara, vê que aquela... Porque aqueles dois arrasteiros de barco com uma corda em cima do monte. Por que eles estão ali, cara? E todo tipo, Thor todo vomitado. O artista, né, ele tem uma pegada bem europeia pro desenho, né? Deixa eu ver aqui quem é. Das Pastoras. Eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Mas a pegada lembra aqueles desenhos mais rebuscados, mais pontilhados até do que se faz na... Um desenho mais europeu mesmo, mais francês, né? Deu essa impressão. Nesse ponto até eu gostei, né, de ter essa pegada aí. Apesar de que, por ser o Thor jovem, né, você quase não lembra que é o Thor nessa história, né? Só porque ele disse que é o Thor. É, não tem nada a ver com o Thor. Pelo menos o Thor que... O Thor Vingador, né? Vamos dizer. O Thor da Marvel, né? Bem parecido com aquele Thor que aparece em Sandman, né? Que é um cara meio burro, bêbado, né? Que tem uma parte lá, do Sandman, do New Game, lá, que é um... Que tem lá dos deuses e tal. Aí aparece o Thor. É o Thor que é um cara bombado, burro e bêbado, né? Então, esse Thor, né? Cara, e finalmente alguém na Marvel lembra que o Thor, na verdade, é ruivo. Porque as pessoas lá que chamaram ele, na verdade, elas estavam chamando a Lady Sif e ele apareceu bêbado no lugar. Aí ele olhou assim, não devia ser ruivo? By Odin's beard! Bom, próximo arco, então. A gente vai ter a volta do Ezad Ribic pro arco, podemos chamar assim, né, do arco final desse volume, que é Os Últimos Dias de Midgard. E aí a gente tem a história dividida em dois tempos diferentes, né? Pra o agrado dos fãs que curtiram esse lance de momentos diferentes pro Thor, a gente vai ter o Thor Vingador do presente, em parceria com a Ross Solomon, pra bater de frente com a nova Roxxon, né? Tem um novo cara comandando a Roxxon. Pra quem não lembra, antes a Roxxon tava na mão da Cronas, né? Naquele lance do Capitão América, né? Do envolvendo o Caveira Vermelha e por aí vai. Voltou a ser uma coisa em separado agora. Quem assume é esse tal de Dario Eger. A gente não sabe direito ainda a origem desse cara. Sabe que apenas que ele é um cara meio doidão, meio problemático. E que quando ele se irrita, ele vira um cara grande, forte, com chifres. Chamado Minotauro. Algo assim, né? Esquisito, cara. E ele tem ideias assim, bem tipo, hahaha, eu sou um empresário que abusa dos desastres ecológicos pra ganhar uma certa graninha. Sendo sincero, na verdade ele é um hahaha, eu sou o empresário do Jason Aaron. Pô, eu lembro do Jason Aaron, cara, desse jeito. O Jason Aaron deve gostar de empresários, cara. O Jason Aaron deve gostar, né? De executivos, cara, né? Porque, pô, não, é o que o Paulo falou. Esse aí é a versão adulta do que o Gore lá do Clube do Inferno. É, o Paulo falou a mesma coisa. Isso é um absurdo. Cara, é que nem até os trejeitos, as manias são iguais, cara. O problema é esse. É parecido mesmo, cara. É bem parecido. É meio que. Vai ver o estereótipo, assim. Vai ver o jeito do Aaron combater o capitalismo. É transformar ele em um executivo ridículo, cara. A única diferença que eu achei entre ambos é porque a Roxxon é uma mineradora e a empresa lá do Kilgore é uma empresa armamentista, cara. Só isso. O resto é a mesma coisa. Até a birra que eles pegam com o herói é assim, do nada. E eles jogam todo que a empresa tem pra detonar o cara do nada. Tipo, não, não foi do nada Thor. Aqui não foi do nada, não, né? Não, cara, mas foi tipo o Norman Osborn falando pro Peter, não, cara, eu escolhi você randomicamente pra ser o meu vilão. Podia ter sido o Thor. Não foi bem assim, né? O Thor aqui meio que mexeu com o que não devia, né? Mexeu com o que não devia depois que foi chamado, o Coulson foi lá e começou a rezar por ele. Pra vocês terem a ideia, assim, das presepadas desse Dario Eger aí, o Eger, sei lá, a ideia dele, né? Ah, vamos trazer água boa e saudável pra vocês de uma das luas de Saturno, né? Europa. Aí ele traz o gelo, né? Tá, mas que aproveita, veja como essa água é boa e saudável. Aí Thor, meio que maquinado com a Ross Solomon, né? Que é aquela agente ambiental que acabou tendo interesse romântico, né? Por ela. Ela meio que ainda não caiu por ele, né? Tá meio indecisa. Aí o Thor traz um iceberg gigante de Jotunheim. Jotunheim. Aí, gigante assim, aí já queimo o projeto do Dario, né? Aí, não, o próximo projeto meu vai ser acabar com os peixes, os salmões, os rios todos, que eu vou criar ursos geneticamente modificados para comer até morrer esses salmões. Porra, que ideia doido do caralho. Não, e acabar com tudo isso aí para que todo mundo compre. É de incubadoras da Roxxon. Da Roxxon, né? Não, mas cara, é o protótipo do Jason Aaron de empresários, cara. Eu já ia falar, cara. É isso aí, é o Jason Aaron escrevendo empresário, cara. Vai sair essas sanguices mesmo. Ele faz isso pra gente rir, de pensar. Mas ele faz exagerar dessa forma mesmo pra ser cômico também. Sim, sim. Não é? Querendo ou não, ele tá dando uma cutucada. Só que ele tá fazendo do jeito exacerbado e doido, né? Bom, nesse meio tempo, o Dario tá meio puto com o Thor, né? Porque o Thor tá queimando todos os planos dele. E pra se vingar do Thor, ele decide que vai jogar com todas as forças, né? As tais fábricas flutuantes dele, né? Que versão mineradora, né? Pra cima de Broxton, que é a cidade que os Asgardianos adotaram pra ser, tipo, a cidade irmã deles, né? E sai com tudo pra lá, meio que contamina rio, contamina os ares, a população reclamando, as lojas fechando. Aí quando a loja fecha, aí ele fala, ah, vamos construir uma Roxxon Burger aqui. Essas maluquices, né? E o pior é que o Thor não pode nem bater de frente diretamente com ele, porque existe uma ordem justicial em cima do então, Thor. Você viu o quê? O Deus do Trovão foi derrotado por advogado. É, tá vendo? O Felga tá se vangloriando aí, porque, né? Porque Thor é idiota. E simplesmente, ele, como eu te disse, é outro momento que ele podia ter feito de Zé Doidinho. Aí, simplesmente, uma hora, ele saía voando, detonando assim, passando por cima, avassalando o cara. Aí, desculpa, gente, eu tava enfrentando um gigante de gelo, ele me jogou aqui. Ah, mas basicamente ele tinha feito isso com a Solomon, né? Tinha planejado só jogar tempestades aleatórias lá. Só que aí a galera que é, das empresas dele que não queria pagar, não queria fazer o ressarcimento dos prejuízos, né? Da seguradora, disse que aquilo não podia dar porque aquilo era um ato de Deus. Ela falou, ah é? Então peraí, aí foi o Thor saltou, porque a seguradora disse que foi o Thor que causou aquilo. Vou processar e ele não pode chegar perto das minhas empresas mais. É a tempestade de fazer a mesma coisa. Pô, no universo Marvel, o que tem de gente que dispara raio pelos olhos, pela cabeça e tal? Justamente, cara, eles estão falando que é um ato de Deus, podia ser qualquer Deus. O cara podia aparecer lá, o Perun decapitado, gente, fui eu. Mas o melhor desse arco é ver o Thor de braços cerrados, né? Porque depois a Solomon exigiu que ele não fizesse mais nada, né? E ele vê na desgraça sendo feita lá e ele quietinho, né? E cada vez mais o Dario aprontando, que não satisfeito com acabar ecologicamente a cidade, né? Acabar ambientalmente a cidade, ele contrata trolls. O Ulic e seus agregados, né? Pra detonar a galera, atacar a galera e por aí vai. E o Thor se segurando. Até o momento que dá a doida lá no Dario, aí ele se revela sendo um Minotauro, aí o Thor fala, ah, tu é isso, é? Agora eu posso bater em tu. Tipo, por que não quebrou o pescoço logo? Você é o Thor, você não é o Super-Homem, você pode matar. Você é o Thor, o Deus do Trovão, o cara que bebia... É, você tem um machado, era de merda. Você tem um machado gigante, você pode arretalhar a criatura. Não, o pior é que o Thor deu uma porrada nele, que o bicho voou de onde ele tava, que era uma daquelas ilhas flutuantes, até o Broxton, com a língua de fora, cara. Blá. Eu achei que o bicho tinha morrido, cara. Não, era pra porque ter morrido, bicho... né? Só que ele é duro na queda, né? Porque o bicho tava todo torto, cara. Cara, era pra ter feito que nem no Ultimates. Vai, esquarteja, decapita o cara inteiro, estraçalha tudo, devora ele, ainda fica com as fezes pra evitar que o cara volte. Pronto, resolvido! Então, mais uma vez que ele descobriu que podia dar porrada em todo mundo, aí o Thor se conteve. Aí também a Shield mandou suas tropas, a própria Asgardia, né? Eu tô chamando de Asgard, mas no momento ela é Asgardia, né? Comandada pela Freya, mandou seus heróis, e aí meio que apaziguou lá as coisas, né? Porque agora já não era uma questão mais da Roxxon, era uma questão super-heróica, tinha um vilão. O Dario não era aquele que a gente imaginava. Mas curiosamente o Dario ainda se safou, né? Porque ele virou humano de novo e passou desapercebido aí. Ele provavelmente vai dar mais trabalho aí no futuro ainda. Mas o nome desse arco não seria outro, no caso chamado de Os Últimos Dias de Midgard, se não fosse a parte do futuro, que aí é Thor com suas netas, né? Lidando com quem, com quem, com quem? Com o Devorador de Mundos, que já no final da Terra, né? A gente viu que a Terra tava arrasada mesmo. Aí disse, bom, agora não tem mais ninguém pra me incomodar, né? Vou fazer um lanchinho ali e já volto. Mas que nada, né? Tava lá o Thor, depois ainda voltaram as netas dele pra dar um puta trabalho. E aí, essa parte do arco é épica, né? Essa parte... Não, aí é a parte, tipo, foda-se a política, né? Deixa essa pro presente e vamos pra porradaria, né? Os diálogos são muito bons também, mas assim, visualmente, eu acho que é o grande ponto alto dessa parte futurística, né? Inclusive a solução final, né? Porque o Thor praticamente desfaz o que fez no primeiro arco, né? Ele libera a Necroespada, pra poder dar um fim, entre aspas, definitivo pro Devorador de Mundos, né? Só que no fim a gente sabe que não foi lá exatamente isso que aconteceu, né? É que ele também não podia matar o Galactus, né? Porque o Galactus ele até tentou, né? Na cabeça dele ele matou, só que aí o Galactus... Não, acho que não. Pelo que eu entendi, não. Pelo que eu entendi, ele deteve o Galactus, e depois tem uma parte final, né? Ele deteve o Galactus e falou, ó, se você quer comer um planeta, pega a Marte. É, mas só que aí, tudo bem, deu Marte lá pra ele, só que ele criou um outro problema, né? Que acabou ficando um resquício da Necroespada em Galactus e ele agora vai virar o Carniceiro de Mundos, né? Então, mas você sabe de onde é que veio essa inspiração aí de, ó, agora que não tem mais concorrência, vou aqui comer a Terra? O Joe Byrne fez isso no Os Últimos Dias de Galactus, uma coisa assim, uma série lá que vai tipo contar como se fosse contar o final do Galactus, a morte do Galactus, quando não sobrou mais nenhum planeta vivo. Aí ele olha assim, ah, não sobrou mais ninguém vivo, ninguém que eu conheço, ah, vou ali devorar a Terra. Aí assim, não, mas a história continua, mas tem essa parte que ele vai na Terra só pra verificar o que aconteceu com ela e quando vê que não tem ninguém, ele devora. É só assim, tipo, é como se ele tivesse pegado essa história que é fora da cronologia e colocado na cronologia agora. agora. Só que com a intervenção do Thor. É. E no fim a Terra que tava ferrada, né? Esse combate todo serviu pra uma coisa, de que ao Thor sangrar e o sangue dele bater na Terra, né? Ele sendo um dos filhos de Gaia, tinha no sangue dele o poder de revitalizar o planeta, né? Ou seja, bastava ele se cortar com uma lâmina de barbear, né? E a Terra voltaria ao normal, né? É, mas eu não sabia disso. E aí ela floresce, volta a nascer vida, ele e as netas começam a trazer os rios de volta, a fazer homenagens a ex-amantes, a amigos, a Vingadores, enfim. Esse, até então, né, fica sendo o final do Thor do futuro. Mas temos um epílogo ainda pra Terra, né, porque Jason Aaron não podia terminar esse seu volume sem concluir umas pontas soltas que até o Straczynski deixou, né, até o Kieron Gillen deixou, até o Matt Fraction deixou, que é esse lance de Asgard estar em Broxson, né. No fundo, como o Paulo bem disse aí, o Dario venceu, porque no fim, a população de Broxton viu que por mais que tivesse vantagem de ter os deuses ali do lado deles, eles atraíam muitas lutas, muitas brigas. Os recentes trolls que apareceram eram só um das potenciais ameaças que podiam surgir ali de futuros inimigos dos Asgardianos. E aí foi meio que como um acordo de Broxton, de Asgardia, enfim, de toda a Ordem dos Reinos lá, de que a Asgardia devia ir pra outro lugar, devia procurar o lugar certo dela, separado de Midgard. E assim foi feito. O único plus a mais da história é que agora sim Midgard precisava de uma senadora, né? Precisava de uma representante. E aí eles convocaram a Padme Amidala, né? Não, desculpa. A Jane Foster, né? É a mesma coisa, vai, né? É por aí. A atuação é a mesma merda, né? Enfim, não, desculpa, foi mal. Pra ser a representante da Terra lá pro todos os mundos, né? Pra todos os reinos. Cara, já que tu falou que ela era Padme, bem que o cara podia ter desenhado o namorado dela como se fosse o Anakin, né? Já que ele morria de ciúme do Thor mesmo. Cara, o Arthur tinha uma parte muito boa da porradaria, embora eu não concorde muitas vezes quando eles tentam colocar o Galar como um vilão, que ele não é um vilão, ele é uma força do universo, uma força da natureza. Mas enfim, às vezes eles não sabem fazer isso direito, então botam ele assim. Eu não concordei um pouco só com essa caracterização. Porque podia ser qualquer outro gigante genérico ali que pronto. O Hippie, que tava muito épico nessas partes do futuro, inclusive ele já tava treinando o visual do Galactus que ele ia colocar nas Guerras Secretas, porque é o mesmo visual, praticamente. Enquanto o presente é o que a gente tá falando. O cara, o vilão da história, era o típico empresário Jason Aaron. É isso mesmo. Ó, o Felga tava falando, fazendo piadinha, que os advogados venceram o Thor. Mas os advogados foram todos estraçalhados pelos trolls, quando os trolls apareceram. Não, pelo troll e por urso, né? Sobrou um pra contar a história. Sobrou não. Porque teve uma parte lá que o cara tava lá, o chão tá tremendo, aí o cara só diz assim: se você se mover, eu demito você. Aí o cara, peraí, o cara tinha a opção entre ser morto, estraçalhado ou ser demitido. Eu não sei porque que ele ficou parado. Porque acho que a demissão deve ser meio complicada quando seu chefe é um minotauro, né, cara? Então, talvez ele tinha mais chance de sobreviver ali, sabe? Só se for. Aí, e assim, eu achei só que o Aaron, ele deu um pouco de uma pegada até o tanto super-homem ao Thor nessa história, pelo fato de que tem um momento lá que todo mundo, na verdade, a piadinha recorrente do arco é que todo mundo diz que a menina namora o Thor, a Rose Solomon. Só que, tirando um flertezinho que ele fez lá na edição 12, ele tá só, tipo, amigão dela o tempo todo, e às vezes ela fica tendo uma quedinha por ele, até que chega um momento que ela simplesmente assume que o Thor já tem uma namorada. Assim, o grande amor da vida dele ali era a Terra. Ele é uma namorada azul, né? É a namorada grande e azul. Que ela fala, e tu for parar pra ver todo o arco do Jason Aaron é contando que o Thor ama Midgard em cima de qualquer outra coisa ali. Convenhamos, existe um flerte de ambos os lados, só que eles não foram nos finalmente. Principalmente, talvez, porque quando o Thor viu que a Jane agora tava doente, né, ele tá meio grilado na cabeça dele pra tentar salvar ela, mesmo ela não querendo, né, você vê a todo momento que ele tenta, mas não consegue. Ao mesmo tempo, você vê que até a Jane quer que ele siga em frente, tanto que a Jane Jane fala pra Freya, né, quando ela tá indo pra Asgard, né, pra, a nova Asgard, ela fala, o que você achou dessa nova namorada do Thor, né? Fica aquele insight ali. Eles não estão de fato ainda, mas meio que tá todo mundo colaborando, não só o Jason Aaron, mas seus personagens meio que aqueles amigos, né, puxando duas pessoas pra querer namorar, né, tipo assim, né, provocando, vai, ele é cara legal, ela é inteligente, vai, vocês iam dar certo, por aí vai. Essa história tem meio essa cara assim, né? Teve uma coisa que eu achei meio assim, de engraçado, é que o Thor, ainda assim, ele tem ciúme de ex-namorado com a Jane e é descarado, porque ele chega pra ela, na cena engraçada, que ele chega pra ela dizendo lá, ah, porque você vai ser a nossa embaixadora, a nossa diplomata, uma posição de honra lá no Senado, por aí vai, você vai ser a senadora Padmé de novo, e o seu namorado, ele pode trabalhar no estábulo. É um negócio assim mesmo. De certa forma, o passado e o presente se interligam, principalmente naquela premissa, né? O Thor começa a ver, né? Presencia a aniquilação do planeta pelos próprios habitantes, né? E o Thor do futuro, lá, há milhares de anos, vê o planeta totalmente devastado. Inclusive até essa parte lá, que ele conta, assim, que se todo mundo fala pra ele, mas Thor, mundos desaparecerem, mundos acabarem, faz parte do ciclo natural do universo. A Terra acabar, desaparecer, não vai ser nem a primeira e provavelmente também não será o último universo a isso acontecer. Mas ele teima, assim, mesmo quando a Terra está completamente, sabe, sem vida, destruída, ele ainda vai lá, ele ainda quebra o cacete com Galactus, né? Pega lá uma arma que, tipo, devia ficar lá quietinha, porque é uma coisa que na mão de qualquer maluco é a destruição completa do universo e tal. E pior, ele ainda arrasta as netas, né? Aquela cena, né? Ele tá cada meio caduca, né? Na verdade. É? Porque primeiro você acha que ele quer morrer junto com a Terra, que é até admissível, vai. Aí de repente não, ele quer fazer o Galactus entender que a Terra é importante mesmo não estando ninguém mais lá. Aí o Galactus olha pra ele assim, velho, você tá caduco pra caralho, né? Você não pode nem seu papo mais. Aí dá uns petelecos nele. Só que o Thor agora tá com a força, a gente não pode nem chamar de força mais Odin, né? É força Thor. Força Thor. Cara, ele ataca o Galactus, deixa o Galactus sem um dente, velho. Eu digo, caraca, velho. Tá o Galactus com ela assim, ó. Vai ter que amar sem dente. O Galactus falando fofo, né? Então, a cena é que as três netas dele, né? Cada uma empunhando uma arma, aí aparece o Rompe Tormentas. Aparece a arma lá do Bill Raio Beta, né? Beta, né? Aí a outra tá com uma. Com um machado. É. Tá com Jamborn, né? E a outra não tinha o que achar, achou uma massa estrela. É, foda-se. Também achei, no início eu achei, pô, agora vai acabar. Mas, pô, deve ser o cara assim, muito. O cara é cabeça dura, né? O cara é um viking no ainda. Ainda que esteja velho, acabado, sem braço. Ele é um viking, né? Então o cara não vai falar, não. Peraí, eu não vou desistir sem brigar, né? E aí uma briga tremenda, né? Pra salvar um planeta, né? Que não tem nada, cara. O Galactus não entendeu nada, velho. Ele falou, velho, eu achava que ia só comer o planeta e ia embora. Eu não entendi, foi nada. É, pra você ver, mesmo quando a Terra não vale nada, vai ter alguém ali pra dar um jeito no Galactus, né, cara? Mas assim, de certa forma, até um arco, até pelos personagens envolvidos, é um arco meio Greenpeace, né? Esse arco do Aaron, né? Então ele mostra a Terra no presente sendo aniquilada, né, pelas grandes corporações, né, no caso, a personificação da Roxxon, né? Que tá destruindo o meio ambiente, que tá fazendo umas loucuras, e o futuro, né? Ainda que distante, que é a Terra completamente desértica, completamente destruída. Destruída, né? Que aí depois a Terra passa a ter um renascimento, né? Pelas mãos do Thor, né? Thor meio que o Thor vira o realmente, né? O ajuda aquela alcunha dele, né? Além de ser filho de Gaia, né? Ele faz a alcunha do pai de todos, né? Ou seja, ele agora também é o criador de uma nova Terra, né? Bom, e só pra fechar essa parte aqui, esse último arco, eu tenho que voltar a destacar a importância da Ross Solomon, não só pra essa história, mas aparentemente pro futuro, né? Ela é a versão da Melita Garner nova pro Jason Aaron, né? Inclusive a Melita Garner aparece, faz uma pontinha aí nessas histórias, né? Vale ressaltar. Mas ela, cara, deu muito certo, porque ela é carismática, né? Tem todo esse lance assim de ser um agente que não era pra ser assim, a agente motherfucker da SHIELD, né? Era pra ser uma cientista, né? Uma analista ambiental. Só que aí, de repente, né, por forças do destino, forças divinas superiores, né, ela tem que virar uma pistoleira, né? Aí tem hora que o Coulson vai lá falar com ela, ó, saia daí, você é doido, você não é a Viúva Negra. Aí já matei 13 trolls aqui. Aí manda suas tropas. Ela sai daí, ela, 14. 14. Esses trolls foram criados com camisas vermelhas, né? Não, é, pode ser. Mas vale ressaltar que a arma dela foi até uma coisa bacana, né? Não acho que foi o Aaron que fez isso primeiro, porque eu me lembro de ter visto isso em outro lugar. Mas esse lance de assinatura da pistola, né? Pra o computador dar o calibre da arma que ela tem que atirar, a potência, né? Aí ela fala, deu o calibre máximo. Aí a arma atira mais forte, né? É, foi bem bacana, que meio que justifica da arma dela ficar, tipo, lança foguetes, né, praticamente. Mas é a cara do Aaron esse arco, né, cara? Aliás, quando você pega, você identifica, né, a assinatura do cara, né? Ele tem um jeito pra escrever as histórias, assim, bem característico de escrever, cara, mas é muito bom, cara. É, tanto, acho que dessa nova leva de escritores da Marvel, acho que ele é um dos melhores mesmo, cara, disparado. Thou art not worthy. Bom, e antes de encerrar aqui sobre as histórias desse volume, né, eu tenho que dizer apenas uma coisa, tá? A gente comentou de leve sobre o especial que acontecia do Thor e Loki ligado ao Pecado Original. A gente vai detalhar mais ele quando futuramente a gente for falar dessa tal irmã do Thor, que, porra, quem não sabe, né, é a Angela, enfim, você já deve ter lido. Mas é importante saber que no final desse arco, o Odin volta de seu exílio. E isso vai ser importante para um futuro volume do Thor, né? E a gente vai ver com mais detalhes, que só deve vir para aqui pro Brasil, né? Em revistas mensais, só no, realmente no próximo ano. E como não foi lançado ainda aqui no Brasil, né? A gente sabe que a Panini atrasa aqui e ali. A edição 25 desse volume do Thor Deus do Trovão ainda não saiu no Brasil. Então a gente não vai falar sobre ela. Mas vale ressaltar que até mesmo os encadernados gringos não consideram ela mesmo uma história ligada a essa série. Ela é muito mais uma ponte, como falou o Paul, né, pra futura série, pra nova série do Thor, ou da Thor, né, ou da Ator, né, sem spoiler muito. E aí, só pra dar um gostinho, né, a gente que nunca teve uma origem concreta do Malekith, a gente tem aqui, e é uma puta origem, assim, aquela coisa mais desgraçada impossível, né, explica por que ele é tão medonho, como ele conseguiu os poderes mágicos dele, por que ele odeia tudo e a todos, né. Aquela parte escura dele, né, é. Aquela coisa meio de carta de baralho que você falou também, explicada nessa história. É, porque ele ganha aquela cicatriz, né. Uhum. Tem uma outra história que envolve mais Gigantes do Gelo. Também é um plot que ele trabalha mais pro futuro, né? E também tem uma pontinha de leve, que quem viu o Pecado Original já sabe que isso aconteceu, né? Que o Thor, de alguma maneira, por algum motivo que a gente não sabe ainda, se tornou indigno de levantar o Mjolnir. Isso tudo é mais preparativos, né? Mais material pro que vem a seguir do que é esse volume em si, né? É mais uma pontinha. Ainda não foi lançado aqui no Brasil, a gente não vai comentar. A gente vai certamente voltar a falar sobre o trabalho do Thor no Jason Aaron no futuro, tá? Sim, essa revista que ainda tá pra sair, ela, na verdade, ela é interessante porque, assim, são as três netas, né? As três netas do Trovão. Elas estão lendo o que seriam histórias do passado, mas que pra gente são que em parte do futuro, né? Principalmente esta que mostra da perda, vamos dizer assim, do martelo, né? Que essa história em si, ela vem naquele livro todo acorrentado, né? Quer dizer, um livro proibido, né, pra ser lido. E o livro cai do nada, né? É, o livro, ela bate, assim, ela tá nervosa, assim, ela tá tão nervosa lá, porque a mais nova, né, é a mais rebelde, ela não gosta de ler, né? A mais rebelde é um saco. Porque cada uma das netas tem uma personalidade, até aquela que é mais saidinha, né, que até quase mais um pouquinho tava dando em cima do Thor novo, né, meu Deus, eu dei em cima do meu avô. Tem a que é mais sensata, né, a mais característica de liderança, e tem a pirralha que é tipo, não, é rebelde, não sei o que, sabe, quer não sei, quer encher a paciência e tal. Bom, e aí a gente pode fechar por aqui esse volume, né? Eu acho que é comum um acordo que essas histórias aqui do Jason Aaron, assim, são impecáveis, coisa pra capa dura mesmo. Não é à toa que a Panini escolheu como sendo uma delas, né, uma das primeiras a ser republicada de cara dessa nova fase do Marvel Now, ser uma dessas do Thor, né? Eu espero que chegue até os 4 encadernados, que equivalem aos encadernados americanos, equivalente a uma a cada ar, como a gente viu. Que não é spoiler pra ninguém que grandes mudanças estão por vir aí, né? Alguém quer falar um pouco mais antes de encerrar? Paulo? Leiam, leiam, leiam, leiam, leiam. Belga? Leiam. Leiam e releiam. Eu não teria conselho melhor, né? E provavelmente a gente volta a falar aqui sobre essa grande mudança lá pro final do primeiro semestre do próximo ano, tá bom? Então, mais uma vez, um Feliz Natal e um próspero ano novo pra vocês, até 2016. Midgard shall now be rid of your stench, foul creature. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.